great, great bass, great, great solo guitar, and great keys. Whoa, very nice, man. Let's go to D major. D. I think it's D. Japão aqui, velho, de Pax, tá ligado? É. Bom dia, Pipax. Agora é 10 horas no Japão. É isso aí. You are in Cachoeira, Paraguaçu River. o som. Boa noite. É o Ocean, diretamente da França, Jean Tabassi, da França, baixista, Key Rock Drive, Turquia,